lateral da Giro e nada mudou, pai. É, lateral, desse jeito aí eu vou voltar a vender TechPix, lateral. Ai, um dia eu só queria um PlayStation. É o 4002-8922. PlayStation. Tô com dois FIFA criar. Minha ficha tá na RH. E as contas tá pra chegar. Comprei um bagulho na C&A. E meu nome acabei de sujar. Não tenho casa pra morar. Mas dane-se, hoje eu vou chapar. Pina chato, vou colar. Vou foro, foro, fa. Se tata maro, colar. Vou foro, foro, fa. E se a lourinha colar. Vou foro, foro, fa. Se a morena constar. Vou foro, foro, fa. Pina chato, vou colar. Vou foram frufa, se tata maro colar. Vou foram frufa, e se a lourinha colar. Vou foram frufa, se a morena constar. Vou foram frufa. Eu só fumo então, soco no pulmão. O Ministério da Saúde adverte, compartilha a bituca. Foram. É que eu te fumo. Eu na velha malandragem com 10 a um cigarro solto. Ela desce dos camarotes, esquece o whisky, esquece os combos. E senta pros pobre louco, quica pros pobre louco, vai. Senta pros pobre louco, quica pros pobre louco, vai. Ela me pediu cigarro, mas só tem um ente no bolso. Vamos dividir a bituca porque o bagulho tá osso. Quica pros pobre louco, quica pros pobre louco, vai. Senta pros pobre louco, de novo. E se a lourinha colar, vou furum furum fa. Se a morena constar, vou furum furum fa. Pina chato, vou colar, vou furum furum fa. Se tata maro colar, vou furum furum fa. E se a lourinha colar, vou furum furum fa. Se a morena constar, vou furum furum fa. Pina chato, vou colar, vou furum furum fa. Se tata maro colar. É, que com nós quem quiser e contra nós quem puder, tá ligado? Muitos gostam da gente e outros dizem que não. Porque depois de nós, é nós novamente. Ave, ladrão.